Natal do Fronte. Ho, ho, ho, ho, ho. Aqui, o bom velhinho já chega de saco cheio. Ô, criançada chata do caramba. Papai Noel! Amiguinho, você ainda está por aqui? Ó, já está quase na hora de fechar nosso botecozinho natalino, amiguinho. Ho, ho, ho, hein? Ó, vou atender só mais você, ok? Porque o bom velhozinho aqui já está de saco cheio. Eu tô triste, Noel. Essa é a última vez que eu vou te ver esse ano. Ano que vem eu nem sei se o senhor ainda vai existir, Papai Noel. Ah, imagina, amiguinho. Claro que eu vou continuar existindo, nem que seja só no seu coraçãozinho. Oh, oh, oh. Papai Noel, Papai Noel, quando o senhor acabar aqui... O senhor vai lá em casa? Tipo assim, de madrugada? Veja bem, é na sua casazinha? Ah, claro que sim, amiguinho. Por quê? Não está sentindo a firmezazinha aqui no seu bom velhozinho? Não é isso, Papai Noel. É que eu tenho uma dúvida. Pode falar, amiguinho. Pode falar. É que a minha casa não tem chaminé, Papai Noel. Como é que eu vou ganhar meu presente? Mas, não tem nenhuma churrasqueirazinha, amiguinho? Até tem, Papai Noel, mas é estreita, né? E além disso, a minha casa é toda murada, tem cerca elétrica, porta dupla, grade em todas as janelas. Então, amiguinho, já parou pra pensar por que é que algumas criançazinhas ficam sem presentezinhos no Natal? Oh, oh, oh, hein? Nada a ver, Papai Noel. Na casa do meu amiguinho rico, que também é assim toda murada, o senhor não se importou de descer pelo tubo da churrasqueira, não, Papai Noel. É que, veja bem, amiguinho, seu pai tem limpado a chaminézinha da churrasqueira? Acho que não, Papai Noel. De que cor é a minha barbazinha, amiguinho? É branca, Papai Noel. E a minha roupazinha de bom velhinho? É vermelha, Papai Noel. E você acha que eu vou sujar a minha barbazinha e a minha roupitiazinha com fuligem de churrasqueira só pra te dar um presentezinho, amiguinho? Acorda, hein? Oh, oh, oh. Sem falar que essa historiazinha aí tá toda mal contada, hein, amiguinho? Está vendo alguma renazinha aqui? Já viu o trenozinho que voa? Então... Mas, Papai Noel, e a magia do Natal? Magia do Natal, é o nome aqui, da empresa terceirizada que me contratou pra fazer este bico aqui no shopping. Mas vamos lá, acabou o meu expediente por hoje. Dá licença, Feliz Natal, amiguinho, dá licença. Agora só no ano que vem pra eu aguentar suas perguntazinhas. E se você ainda acreditar nesse velho gordo, né? Sei lá. Oh, oh, oh! Natal do Fronte, presente? Oh, oh, oh, oh, oh! De volta a qualquer momento.